Pátio Oral Kilo Índia, táxi via Alfa, Boa Juliette, cruzou o pátio principal, reporte na Taxiway Lima para prosseguir. Via Alfa, cruza o pátio principal e chama de novo na Lima, o Bravo. Voo no 897, cópia. Boa noite no 7 Guarulhos, nível 3620 está autorizado, via Pesolo 10, até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pesolo 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decola da 10 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5407, controle 12. Correção 119, decimal 8, controle. Decola da 10, vento 010 graus com 3 nós. Autorizado alinhar e decolar pistão 10, da 3520. Boa noite no 7, poderia repetir o cotejamento, transmissão foi muito baixa, aqui clareza 1, não cheque equipamento, gentileza. É o 360, após Bridge, Upper Zulu, 16. Correto agora o Gono 87 no portão 02, chame pronto, pushback. Decolado aos 33, controle 199 decimal 8, bom voo. 199 decimal 8, bom dia, da 3520. Controle Salvador, bom dia, da 3520, saída Cuca. Da 3520 é o controle Salvador, meu cordial, contato radar, câmbio. Bravo Kilo Índia na Lima, chame a torre 119, correção 118, decimal 95 para prosseguir o táxi, boa noite. Tente táxi via Lima, Mike Quebec, chame na Quebec para ingresso na pista. destaque Tabata, reparte livrando no 735. No 7, no portão 02, está livre, chame táxi. Dan 3520, chame Recife, 12545. 12545, buenas. Boa. Bom dia, frequência livre. para o tráfego 4.3 horas. No 7 à direita, via Indy Alpha, com extrator 118, decimal 95, altímetro no 011, tomou voo e bom dia. Indy Alpha, com extrator 8 no 7, a linha decola da 1-0, vento 0-4-0 graus com 3 nós. Oito no sete, decolado aos 47, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8. Bom dia, bom 19. na 64. Gol 1897, o controle Salvador, está em contato com a radar. Salvador, bom dia, só 3399. Bom dia, só 3399. Para Guarulhos, nível 360, copia. Gente da... da informação Charles, copia. Gente da 3399, Guarulhos, nível 360, está autorizado. Aerovia Pesolu no 0 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após intercepta Pesolu no 6 até Belo Horizonte, Bravo até Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolodão no 0 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5414, controle 119.8. 360, autorizado Guarulhos, pela Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, CH, direto Bridge, decola da 10 com primeira curva à direita, da El Leda, depois Bridge, 5414198, Altan 3399. Correto, na 3399, no portão 5, chame pronto, pushback o acionamento. Camarada, obrigado. Dono 827, Centro Recife, 1251, 13395. 251, 13395. Estacionamento da 3399 e está no 20. Livre da 3399, chame táxi. Chamar.